próxima rotatória, visual Ronald 7, ainda Delta Papá. Torre 1895. 18. Torre Índia Delta Papá, tá próxima rotatória. Índia Delta Papá, ingresso na sinal no 7, a partir de 3 milhas. Passa na final 3 milhas da 17, Papá. Na terminal Aracaju, chame o mesmo na frequência 1203, bom voo, November e aqui mais. Trip 5221. 5221 é escuro. Chama Recife 1260-1288, bom voo. 260-2288, 5221. Graças. Pega. Autorizado 3859, pushback, acionamento, posição 3. Autorizado 3859, chama táxi. Vai, chama. 51, decolado aos 42, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia, amigo. Controle Salvador, muito bom dia, 9251, decola, passa 1310 para o 360, não sou eu. Bono 9251, contato radar 360, saída da EL. Saída da EL, 9251. EL 3663, Recife, 1-3325, 1251. 3325, antena 251, EL 3663. Salvador, Bono 982, chegou o contato com Recife, antena 981, saída. Papai, livre pouso 9-7, vento 070 graus com 1-1-9, altímetro 1-0 no 4. Papai. Argo 1-9-8-2. Descendo para o 2 de Roberto, 0 4 4 4 4 4 4 Livre. Tático, descendo para o 2 de Roberto, 9 8 2 Channel 6250, descent 2000 feet, unit 1014. Clear final report established, localizado. 2014, river report established on the localizer, Ocean Air 6250. Confirma, solo. Papá Romeu Tango, Golf November, qual o pátio? 4-5. Autorizado para lençóis, uma centena, decola da 1-7, curva esquerda na Momo direto, 1208, transponder, corrigindo, controle, o transponder 5122. Estimativa, confirmando, saída é Momo e o destino é Lençóis, copiou? Momo e destino é Lençóis. E o PROB, qual é? Qual o PROB? 01. 01, acionamento táxi com a torre, 1-1-8-9-5. Vamos falar com o papai aqui, autorizado para a Vitória da Conquista, 200 direto, decola da 1-7, curva direita na Arbora Elefa, 1208 controle, aciona 5126.

India, ponte espera da 10, torre 1895, altímetro 1014. India, torre 295, 3, 2, 9. Mike Eco Delta de base para final, 197 baixado, travado. Mike Eco Delta, livre pouso no 197, vento 060 graus com no 09, altímetro no 014. Delta. Establish on the localizer, Ocean Air 6250. Complete final, call tower 118, decimal 95. 118.95, Ocean 6250. Cono 982, desatara 2000, ajuste 1014. 2000 com 1014, igual 982. Salvador Tower, Ocean Air 6250, passing the outer marker, landing gear on the lock. Ocean Air 6250, clear to land, runway 10, wind 070 degrees with 11 knots, QNH 1014. Roger, could you say the wind again? And 070 degrees with 12 knots. 070 with 12 knots, Ocean 6250. Thank you. Mike Eco Delta, Solos 49, livre táxi 44. Houston 3325-1251. Você vai pedir seus respeitos, por gentileza? 1-3325-1251. 1-3325-1251, obrigado, bom dia. Controle Trip 5414 de Altitude. Sono 4 050, 5414, grazie a lei. Delta 3859, bloco Oceanana final. Delta 3859, rapaz, Oceanana curta final ali, mantendo zero. Rapaz, ali mantendo zero, 3859. Papapá, Serra Quiloíndia, autorizado para Jundiaí, 400, Pesulu 1-6, decola da 1-0, original 1-7, curva direita, na Daioleta Bridge, 208, transponder 5427. November, livre ingresso, reparte alinhado e pronto. Oceaneer 625, Oceaneer 6250, on the ground at 52, vacate to the right, call ground 121.9er. Vacate to the right, 121.9er, Oceaneer 6250, thank you, solo. Forma 167 a bordo, 5 horas autonomia, alternando galeão. Táxi autorizado, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 1-0 Torre, 1-1-8-9-5, altimetro na 0-1-4. Estimativa, a torre 145, táxi autorizado via pátio, 1.0. Então, vai chamar 163 1-1 da UJA. Serra Quilo Índia, está correto, acionamento táxi é com a torre, 1-1-8-9-5. Ocean 6250, clear taxi Alpha Juliet, gate 02. Alpha Juliet, gate 02, Ocean 6250. Ocean para o taxi. Estabilizar, autorizado. Espera, 3859, decolado ao 54, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, bom dia. Torre Gol 9823, vindas para o marcador externo com o campo aberto. 92 é a parte interna. Espera aí. Saída da EL. 360, saída da EL. No 0 no 4, livre táxi, chama para o ingresso. Torre Salvador, bom dia, Oceaneer 63, 1-1, no ponto de espera, 1-0, pronto para decolar. 3-1-1, mantém o ponto de espera. 0, ponto de espera, minha filha. Trifigo 414-2000, ajuste 1014, livre LS, reporta estabilizado. 2014, reportará estabilizado, autorizado LS, 5494. Nessas condições, vai aguardar o 6319. É, mas quando eu parei aqui, ele estava bem. Confirmando, é só ficar na praia forte, é isso? Afasta e retorna ou pousa na praia forte? Tem uma 2 a bordo? No 0014, livre táxi, é o número 2 no táxi, chame para o ingresso Seattle India. R Mar, proa Oswaldo de Freitas, buraquinho, controle 1208, transponder 0142, em SACA. 82, livre pouso na 10, vento 070 graus com 89, altímetro no 014. Livre pouso na 09982. Aqui será a Serra, na RMAR para a Praia do Forte. Ah, não estamos recebendo. Chame na frequência do solo. Faça um teste na frequência do solo 121.9. Tá pronto pra decolagem? Gente, chama no solo então pra decolagem. Ali mantém no zero. Ali mantém no zero, minha filha. Tá o Golfo November pronto? Tá o Golfo November, devido à diferença de desempenho dos aeronaves, vai aguardar, vamos decolar a nave da 1 no zero. Solo 57, leva à direita, solo 121, decimal 9. 219, boa. Rodou o gol no 982, Debron. Livre táxi, chame antes da Juliette. Tá chamando a Juliette, 982. Capta localizador triple 5414. 5414, completa com a torre 1895. 1895. 2 autorizado ingresso, portão 06 via taxiway Juliette. Juliette 06, 982. 5414 é parte externa. Botará no externo, 5414. No ONU, decolador 59, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle agora 208, grato, bom trabalho. 25251. 23252251, boa. Controle Salvador, bom dia, Chané 63 no ONU, decolado na Cisco. Chané 63 no ONU, contato radar, 360, saída da EL. 360, perfil da EL 63 no ONU, pode voar direto da EL? Estado da EL. Ok, obrigado. Terra na frequência do solo, já coordenado com a torre já autorizou a sua decolagem. O vento é de, em Salvador é de 090 graus 08 nós. É, chame fora do solo. Já está fora do solo, Terra, vai chamar a torre aqui. Pode chamar a torre. Caso não obtenha contato, chame o controle 1208 na proa de Buraquinho. 1208 na proa de Buraquinho. Controle de Salvador, muito bom dia, o Papa Tango Yankee Serra Serra. Papa Tango Yankee Serra Serra, prossiga. Positivo, decolou em Rimar, Serra November para Praia do Forte, está na proa de Buraquinho, mandando 500 pés, senhora. Eles conseguem transponder acionado? Acionado 0142. Gente, acione o código posição normal. O Yankee Serra Serra ainda não recebo no radar. Boa, tem condições de manter referências visuais direto de China? Vai lá direto de China então. Gente. É, acione código 0135, é, apenas confirmando, Papa Tango, Lima, Lima Fox. Vai decolar agora da 17. O Lima, Lima Fox. Vai decolar da 17 mesmo. Papa Romeu, então, o Golfo November, está autorizado a decolagem da 17, vento 060 graus, 8 nós. Vestível 414, no solo 03, libere pista pela direita, solo 121.9. A próxima direita, 1219, muito obrigado, excelente dia, senhora, 414. Lima Papa Kilo, está autorizado a ganhar e manter pista no 7, após pronto. Já bom dia, 494 Triple Francisco. Bom dia, autorizado táxi via Alfa Juliette, parte 3. Livre, 070. Controle, bom dia, Papa Romeu, Tango Golf November. Tango Golf November, contato radar na decolagem, suba nível 100, saída bom. 100, saída Momo, Tango Golfo Nova. Controle ao 6311, possibilidade de coordenar junto ao centro, a proa de bridge? É, o centro está corrigindo uma aeronave que fez a saída errada, não vai ser possível se eu voar a bridge agora, que a aeronave tá, estaria na sua proa. Quantas milhas? Aproximadamente 25, posição de 1 para 2 horas. Ah, afirmativo. Aeronave sem ticket, sem transponder? Não, estou recebendo aqui normal, cruzando 205 agora. É, estranho, nós não estamos recebendo não. Beleza então, só escuta, obrigado. Autorizado a decolagem da 17, vento 060 graus 79. Tango Golf November, após cruzar 2.000 pés, o senhor voa direto em suas... Aos 2 mil pés, direto Lençóis, Tango Golfo November, muito grato. Já está autorizado o HM de pistola 7, após pronto. Paquilo decolado ao 06, controle no 20.8, boa viagem. 08, obrigado. Poderia controlar a posição para o 5424 a trip? Lima, Papaquilo, contato radar a decolagem, saída Arbor, suba nível 220. Subindo 220, Kilo. Lima, Papaquilo, ao cruzar 2000 pés, voe direto Conquista. Após 2000, Conquista? Afirmo. Obrigado, Ale. Oxané 6311, chame agora o Centro Recife, frequência 13325. 13325, graças, conta mais. Controle o Lima Lima Fox para a descida. Lima Lima Fox desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, reporte localizador. 2000, reporte ao localizador, o Lima Lima Fox. Decolagem no 7. Vento 090 graus, 10 nós. American 239, Skokka Ident, descend level 050, Amman Arrival, QNH 1014. Amman Arrival, QNH 1014, American 239. Tiro índio decolado ao 09, controle 1208, boa viagem. 208, Jack Lynch, boa noite. Controle papapapá Sierra Kilo India, bom dia. Sierra Kilo India, contato radar na decolagem, suba ao nível 400. Subir para o 400, Sierra Kilo India. Serra. Ah, escuta controle. É, confirme por gentileza seu destino. Destino é... Praia do Forte, senhor. Frequência livre, confuso. Graças, seu regresso. Vai estabilizado, curto o motivo do Lima Lima Fox. Lima Lima Fox, chama a torre 118, decimal 95. 195, obrigado. Controle Tango Golfo November. Prossiga. Caso perca o contato com o controle, qual a frequência do centro que eu devo contactar ao lugar da prisão? As frequências do centro no setor... 1260, 288 e 12545. 260, 288, 2545. Você escuta aquele livrado até o final, reportará. Agora é mais fácil o senhor não conseguir contato nessas frequências do que perder comigo. Afirmativo, certo. Torre Lima Lima Fox passou externa, aprovou cancelamento para 17. Frente, cancelado ao 15, linha férrea. Torre autorizado com vai à esquerda, para girar baixo pela direita, profissional da 17, Lima Lima Fox, reporte baixar e travado. Já baixar e travado, já. Lima Lima Fox, agora instruções para o pouso, Lima Lima Fox. Autorizado, curva à esquerda para efetuar a base pela direita, aguardando instruções para pouso Lima Lima Fox. Ativo, já livrou o eixo da 1-0, aguardando o Lima Lima Fox. Bom dia, Gol no 397. Gol no 397, bom dia. Bom dia, informação de autorização com Goiás. Aquilo chame o centro Recife, frequência 1260, alterna 288. 1260, 288, obrigado, bom dia. Bom dia. Serra Aquilo Índia, chame centro Recife, 13325, alterna 1251. 13325, 1251. American 239, descend 2,000 feet, clear ILS, final approach, report establish a localized course. Aye, 2,000 feet, report establish a localized course, for the ILS, X-ray runway 10, American 239. My name is Rock. 172, confirme apenas o controle. 120, decimal 8. Perfeito, obrigado. Solo Salvador, bom dia, voo 1983. Ciente da informação, Kilo. Está no portão 612, autorização para Guarulhos, Kilo 3, 6120. Voo 1983, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Pezulu 10, bridge a Pezulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto 13. Decola da pista 10, curva direita, saída da EL, transição bridge, controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponda 5165. Autorizado para o aeroporto de Guarulhos, no nível 3620. A rota é Upper Zulu 10, até a posição bridge. Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após ETT 13. Decola da 10, com curva direita, perfil da saída da EL. Da EL voa, posição bridge. 1208 é o controle, 5165 é o transponder. E a... confirmando sua torre, por favor. Torre 118.95. Vamos lá para o entendimento da saída da EL, transição bridge. Quando eu falo da EL, transição bridge, o senhor não deve, depois de da EL, voar bridge, não. É obrigatório, está lá no perfil da carta. Deve passar em Leda. Mande, da EL, Leda bridge, o gol 1983. Chame pronto o acionamento, está correto agora a interpretação. Chamará pronto, gol 1983. Salvador Ground Ocean 62, confirming 6140 to Maceió, level 250, roger, kilo information. We are a little bit ahead of time, would you have our flight plan? Ocean Air 6140. 6140, have your flight plan. Estimate outbound time 1240. Time check now 1219. Ready to copy? Roger, ready to copy. 250 to Sierra Bravo Mike Oscar, Maceió, via Upper Risk 58, Orago, direct Mike Charlie Echo. Takeoff runway 10, left turn Puka, and Alfa Romeo Uniform Transition, Scope Code 5174, Approach Control 120.8, and the Tower 118.95. Roger, 250 to Maceió, via Upper Whiskey 58, Orago, and then direct Maceió. Take off from runway 10, left turn, focus, departure. Alfa Romeo Uniform Transition 5174, call code 1208, departure 11895, Tower Ocean 6140. That's correct, call me ready to start. I'll call you, thank you, Ocean 6140. Tango Golf November, chame Centro Recife, 1260, 288, 2545. 260, 288, 2545, muito grato, tenha bom dia. Bom dia. Mega 239 established on the ILS for runway 10. Mega 239, call tower frequency 118.95. 1895? That's right. Okay, 1895, Mega 239, good morning. Bentonville. Bentonville, 239, QNH 1014. Continue your approach, reporting on altimeter marker, then gear down and lock it. Okay, the marker will call you back, American 239. .403, bom dia, desce para 2.000 pés, chegada bom, se ajuste no 0 no 4. Para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4, chegada bom, 403. Line 239, you don't lock it? American 239 is marker inbound, gear down the lock. Clear line 1-way-1-0, easy 100 with 149. Okay, clear line 1-way-1-0, American 239. Desce para 4.000 pés, chegada Mária, ajuste no 0 no 4. 4.014 Mária, 3.289. Considerar, vamos corrigir para permanecer em Dael, Leda, após Prod Bridge. Sim, Dael, Leda, Bridge, 397. Eco Delta, aprovado para Manati, 1.000 pés, direto, decolada 1.7, curva direita, corredor Axé, controle 1.20.8, torre 1.8.95, código transponder 0.125. Neto, chame a torre para o táxi decolagem. Line 239, on the ground at 26. Located runway by your right, contact ground frequency 121.9. 121.9, I'm going to left runway, Megan 239. 260, desça para 050, chegada mais. Número 4. to the ground, bom dia, American 239er, on the ground for 8. Ok, bom dia, good morning, taxiing to your right, Alpha Juliet, apron 11, position 11, gate 11, apron 1, American 239. Ok, position 11, Alpha Juliet and apron American 239. Salvador, gol no 397, pushback estacionamento 24. Gol no 397, portão 04, coordene com a equipe de solo para posicionar a aeronave na saída do pátio 3, chame pronto para o táxi. A gente posiciona na saída do 3, gol no 3. Reporte para ingresso pistola 7. Cuidado ingresso, reporte pronto, o Mike Cordel. Decolagem pista no 7, vento 1 centena no 4 nós. Azul 4207, para sequenciamento, voo Iduna, reporte localizador. Direto Iduna, chamará no localizador, Azul 4207. Tom 3896, reduza para 2109. 2109, também, 2906. O gol 260, reduza para 2209. Levemente, dona 260. Serra Serra, espera transponde, 500 pés, retorno Salvador. Sim, estamos transponde. Serra Serra 3-1, controle 1-2-0-8. Táxi, PLD, 118, 4 horas e 10, Galeão. Aguarde pro táxi. Aguarde. America 239, go into April 1, position 11. April 1, position 11, American 239. Voo no 397, após a passagem do Boeing 757-200, à sua direita, autorizado o táxi. Via India e Alpha, ponto de espera no zero. Gente, após a passagem do 757, India e Alpha, ponto de espera no zero, ponto de espera no zero. Position 8. And when you reach position 8, maintain position and you must follow in vehicle until gate 11. Okay, hold the beam gate 8 until the follow me vehicle directed to spot 11 or gate 11. These restrictions is due to work in progress at your left side apron 1. Understood, American 239. 296, desça para 2000 pés, autorizado ele. 2014, autorizado ele, desça 396. Do you want us to... Oh, American 239. 2503. 260, desça para 3000 pés. 3.904, 3.60. Salvador, com 397, pronto, ponto de espera, dona Zé. 397, ali em decolagem imediato? Afirma. Em decolagem imediato, 1-0, vento uma centena, 1-4-9. Em decolagem imediato, dona Zé, 397. Utilizado, 1-4-2-0-7. 4-2-0-7, chame a torre, 1-9-8, decimal 9-5. 1-8-9-5. 2260, desce para 2000 pés, autorizado DLS. 2000, autorizado DLS, 2260, pode com a dona, dá pra ver? 6-3. 207, que nem dá no 014, conjunto de aproximação, cheque trem, aguarde pista livre. 4207, porta. E aqui, senhor, serra controle. Serra controle. Ah, escuta controle. É, estou considerando se eu transponde inoperante, se eu faço o cheque no solo. É, vou fazer um cheque aqui. Está acionado 01442, senhor, está passando a Limbep agora. Afirmativo, só o meu radar primário pega a sua aeronave. O senhor transponde não está respondendo. Positivo, vou fazer um teste aqui novamente. Tá? 4207, Machado travado? Machado travado, 4207. 4207, está livre pouso pistão no zero, vento 090 graus, 149. Livre pouso pistão no zero, azul 4207. Fala yes que não recebi, aguarde um momento. Round the ocean, 6140, request for the start, gate number 2. You'll be cleared. Call me ready to taxi. Ocean S6, 140. I call for ready to taxi. Ocean S6, 140. Base positivo. É, tá passando agora em Interlagos. Se autorizado, vai em linha do litoral. direto até Buraquinho, senhor. Ingressa pra Povo em Salvador. Chame a torre, coordene Buraquinho, 198, decimal 95. Positivo. Vai considerar Buraquinho, chama 1895. Salvador, bom dia, Gona 397, na Dael. 397, contato radar, subou 360. 360, se possível, eu vou a Leda. Autorizado. Autorizado, Leda, 397. Reduza para 2009. 2009, 5403. Então 3198, reduza para 2209. Ah, tá estabilizado aí, aliás, para 3896. 3896, torre 198, decimal 95. 895. Oh, Pato 3. Vocês tá autorizado a ingressar na perna do vento e vai aguardar instruções para cruzar o aeródromo e pousar no Pato 3, ok? Positivo, senhora. Tá, vai ingressar a do vento da 1-0. Aguarde instruções para ingresso e pouso. O IEC sem acerrar. O controle pediu para avisar que está recebendo seu modo alfa, ok? Graças, senhora. Azul 4207 no solo 38, libera e pista pela direita, solo 1219. Livra à direita, 219, azul 4207. Recomendo o aumento do brilho do papi. Sim. Decolando da pista 17, curva direita pelo corredor Checa Chapregos. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, transponder 0153. Positivo, já está na vertical de Buraquinho, vai ingressar agora. Tá visual pro campo. 3896, baixar e travado? Afirmativo, passou externo, baixou e travou. Linha de pouso, pistão 0, vento 090 graus no 49. Tem pouso autorizado na 190, 3896. Azul 4207, táxi autorizado até antes da Juliette. Autorizado táxi até antes da Juliette, azul 4207. 5403 a interceptar, reduz para aproximação. Interceptar, reduz para interceptação, 5403. Então 3198, sob vetor, mantenha presente pro limite ao localizador.